boa noite, senhora identificação, autorizado de chegada Bonf. Vê se mantém o nível 050, o ajuste no 02, redução para 250 nós, no 601. 050 no 02, chegada Bonf, redução para 250 nós, no 601. Força Aérea 8735, confirme para o controle. Voe para a rotatória, reporte visual com local de pouso. Correção, reporte visual com campo. No 5, coteja. Atenção a pessoas a bordo. 2 a bordo, altímetro 1012, fracionamento táxi Torre 1 no noite, 16, bom voo. Chame a torre 98 decimal 6. Taxi no 612. No 612, táxi via Índia, portão número 2. Índia pro 2. 251-3325, boa tarde. Boa. Então, 3567. Submantenha o nível 340 e chame centro Recife 28 decimal 8. Até. O Torre Salvador, boa tarde, eu sou a Aérea 8754. Ô, prossiga. Tá passando a rotatória, acompanha o exército do Brasileiro. E já tá de volta o seu campo. Tá pouso e prossegue para escutar. Vai pousar na pista 10 ou condição de pousar direto no pátio militar, confirme? Tem condição de pousar direto para Delta. Ou melhor, direto para o hotel. Ah, então mantenha. Ok, Cinti. Dá presente autorizado aproximação direto para hotel. O vento de 130 graus, 08 nós. Agilizando manobra, chame no solo controlado. Força aérea 8735. Vai tirar uma base para a esquerda, direto para o hotel, 8735, acompanhando o exército brasileiro para o 0-0. 7 Alfa, no ponto de espera torre, 1 na noite, decimal 6, bom voo. Então, 3894, confirma indicada. Mantendo 2509, tá? 3894. Tem condições de manter até aproximadamente duna? Ah, sim, vai ser. Gente, mantenha, voe para a duna da presente, descida para 3 mil pés, o ajuste no 02. Vai voar duna, 3 mil pés, meio 2, já 3, 2, duna de baixo. Romeu Fox Lima, prossiga. girando uma base pela esquerda para aproximação para o hotel 427. Ok, ciente, viu, Zé? Chama no solo controlado, fluxo 735. 130 graus, o vento com 10 nós. Gente, reporte farol da Barra, Romeu Fox Lima. Mantenha, ponto de espera, 1856. Eu estou ciente, visual com os dois helicópteros. Gente, vou ir para Paripe, reporte Paripe, Juliette de Azul. Boa tarde, Paripe, Juliette. O Gol 856, alinhar e manter, pista 1-0. Com 147 a bordo, Terna Galeão, 3 horas e 50 minutos de autonomia. Minha 29147 a bordo, altímetro no 012, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1 no noite, seu 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 182, grato, da 3829. Torre 118-6. 18-6. Lima Kill X-Ray, está pronto para iniciar o lançamento. Ciente, Lima Kill X-Ray. Vai atingir 3000, da 3894. 3894, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2012, vai botar estabilizado no ILS X-Ray no 0, na 3894. November Bravo, prossegue condições visuais, reporte passando 2500 pés. November Oscar Romeo, prossiga. 856, decolagem atualizada, 510, vento 120 graus, 09. 856, decolagem. Reporte de outra descida, November Oscar Romeo. Descida o Lima Kilo X-Ray. Descida o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, prossiga. Para a descida. Lima Kilo X-Ray, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 2500 pés. Não há tráfego a informar. X-Ray. Fox Lima, reporte Pituaçu. Não, não, tá com controle. Noite 56, decolou 52, controle 199, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. 2 de Salvador, o gol 1856 na Aron Sedal, na Pouca está cruzando 2000 pés. Dono 856, boa noite, contato radar na decolagem, voe Jamo da presente, submantenho o nível 390. Jamo para 390, obrigado. o localizador está 3894. 3894, complete aproximação. Chame a torre 98, decimal 6, bom pouso. 386, obrigado. Boa tarde. Uniforme 50, decola da 10, curva direita, da Euleda Bidev, 1198 é o controle, transponder 5042, TAM 3897, gate 62. Está correto, reporta pista, 3897. 3897. B4, baixada de trabalho visual com a 10. Gente, 3894, informação, tem aeroporto está alinhando agora para decolar, está 10, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre, TAM 3894. Zero um, desse mantenha 4.000 pés. O ajuste no 0 no 2. 4.000 no 0 no 2, no 601. Lago Lima, Aquila X-Ray, confirme o último PQD com a posição. Já, vê se eu não falo, atendo os 2.000 pés. Gente. Frequência livre. Um dia November Alpha, ingresso 1735, repórter Nelly pronto. Confirmar o vento pro TAM 3894. O vento é 110 graus 099. Gente, obrigado. Pro da rotatória visual para 17. Juliette de Zulu, aguarda transferência das comunicações. Aguardando para transferência, Juliette de Zulu. Livre, bravo, November, bravo. 110 grau, 099. Pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso na 10, tá 3894. 286 graus, então, boa tarde. Olá. Olá, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, reporta 3 milhas, final dona 7. Reportará final de 3 milhas, dona 7, Juliette de Zulu. Seu 3629, decolou 55, controle em 119, decimal 8. 98, 3829. Até daqui a pouco. Até. No final da 17, eu tenho um tráfego alinhado agora na 17. Primatia, vai reduzir aqui e ajustar para prosseguir pouso após a decolagem do mesmo contigo? Afirmativo, informarei pista livre. Gente. Torre Salvador, cordial, boa tarde, Papá Romeu. Romeu Foxina. Romeu Foxina vai pousar no pátio na pista. Se autorizado, direto para o pátio do PTA. Estão agilizando no Pátio 5, autorizado cruzar a final da 1735, ao meu Fox Lima, o vento é 110 graus, 099. Positivo, subjeto, agilizando o Pátio 5, BTA, ao meu Fox Lima. Primeiro alfa, decolagem autorizada 17, vento 110 graus, 099. Chama 219, obrigado. Finalizou, voo 1273. Voo 1273, passando Duna, complete aproximação e chame a torre 98, decimal 6. 186, voo. Atingindo 040, voo no 601, 4000, voo no 601. Voo no 601, desce para 2000 pés. O ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado na LSX Rei da pista no 0. 2000 com no 0 no 2, reporte estabilizado no 601. Salvador, boa tarde, o Xanel 6143. O Xanel 6143, boa tarde, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf. Esse mantém 4.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 4.000, 0 no 2, tá bom? Gol no 856, submantém o nível 390, chame Centro Recife, 125, decimal 45. Recife, 125, 45, obrigado, boa tarde. Boa. O Pátio 5 BTA, o Romeu Fox Lima. Tô ciente, Romeu Fox Lima. Só para informação do Gol 273, eu tenho um Alfa Sierra 50, está aproximando diretamente para o pátio, não vai interferir com a sua aproximação. Afirmativo, ciente. Estou ciente na prova de buraquinho, controle em 1998. Gol no 273, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 grau, 099. Afirmativo, livre pouso na 1-0, gol no 273. Juliette de Zulu, solo 59 ao Pátio 4. Autorizado, backtrack, Pátio 4. November Alpha, mantenha no meu pé, escorredor forte. Condições visuais. Solo, gol no 567. November Alpha, Romeu, frequência livre. Transmissão, o fito. Controle 1-9-8, aciona 5052. 360, aprovou Brasília, fez gol no 7, já colabora o fito na 0, com a direita, 119.8, transponde a 5052. A correta é a porta push, gol no 6, gol no 5-6. Posteriormente. Chame Recife 1251, não termo 3325. 251, 3325, tá, 3629. Localizador agora no 601. 601, 12, 98, 36. 98, 36, grato. Salvador, boa noite, gol 1601, 3 milhas do Inter Serra. Gol 1601, reforça marcador externo, baixar travado. Retrato no externo, 601. Gol 1273. Gol 273, livre táxi Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, grato. Azul 4234, boa tarde, Recife 370, tô autorizado. Via Perusque 58, decola pista no 0, curva esquerda, saída da PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5044. 70 para Perusque 58, decola da 10, PUCA, transição Caju, 119, decimal 8, é o controle, e aciona 5044. correto e a porta puxa. Fato 2, espaço. Azul 4261, boa tarde. Azul 4261, no Campinas? Sim, confirmo, boa tarde. Está com a papá. Azul 4261, no Campinas, 360, autorizado. Via peso Luno 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda após gris. Controle 119, decimal 8, aciona 5032. 360, na Pesudona 6, na 10, Israel, 598, 5031. Correto, a volta push, 4261. Já te chamo, M143, desça para 2012, livre LS X-Ray. 2012, livre X-Ray, chanela 6143. 4234, aguarda parqueamento de um Boeing no portão 03, após autorizado, para estiver acionado, para táxi. Ativa, então, pode fazer melhoramento de 3, para iniciar o C3 agilizando na medida possível no taxamento da portão 3, ok? É via Índia? Sim. Ok. No 601, fala 06, libera direito, 1219. Direito, 1219, agora 601. Foi o Azul 4261, solicitou push? Confirmo. Autorizado, deixa eu peccionar, boa tarde, foi o 4261. Obrigado. Paulo Salvador, gol no 601, livrou a direita. 601, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 601. Identifique, chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 1012. Juliette, Juliette, portão 07, Conome 01. Juliette, portão 07, Conome 01. O azul 42, azul 4234, confirmando, tá autorizado, puxa, a porta táxi. O 4234, você tem que esperar aguardar mais uns 2 minutinhos, obrigado, vai reportar para o trânsito. Gente. Para a pista 35, 4, da Elisa, a ciente, C35 autorizado, vento 120 graus, 109, reporte solo controlado. Só para solo, graças. Miano 43, chame torre 118-62. Oi, Chanero 61-43. Pode ver o navegador externo baixado de travada. Informado, mas o marcador hoje, né? 143. Semana 101 na porta 101, autorizado o táxi. Via Chilete Alfa, ponte para dono 02, 118, som 612, que ligar 1012, azul 4261. Chilete Alfa, obrigado. Alfa, tá travado, mas eu tenho razão. Romeu, Fox Lima, boa tarde. Siri, e eles pedem autorizado. Agora a pista no 7, curva à direita, litoral sul, controle 119, decimal 8, aciona 0131. Romeu Fox Lima. Confirma novamente o Transponder 0131, pessoas a bordo e quatro que se encontram com o meu paciente.